Vejam bem, desde hoje nós vamos começar aqui o Ídolos. Deixa eu puxar para cá. Tá bom. Todo mundo conhece esse programa que passa, não sei se ainda passa no SBT ou né, na Rede TV hoje. O Ídolos, que é um programa basicamente onde pessoas comuns com sonhos de serem astros, artistas da música, se inscrevem e passam por um teste diante de alguns julgadores especialistas em música, e as eliminatórias vão passando, e quem for se saindo bem, pode chegar a ser o ídolo, o artista, o campeão, patrocinado aí por esse programa. Aqui na nossa igreja, esse Ídolos tem a ver com uma outra coisa que nós vamos começar hoje, que é com uma série de mensagens chamada Ídolos do Meu Coração. Por que do meu coração? Porque todos nós, irmãos, temos ídolos nos nossos corações. Ídolo é tudo aquilo que você valoriza mais do que Deus, ou ídolo é tudo aquilo para o qual você se sacrifica. Então, basicamente, qualquer coisa boa pode ser um ídolo. Um trabalho pode ser um ídolo, o amor pode ser um ídolo, o sexo pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo, coisas boas. Um filho pode ser um ídolo, você mesmo pode ser o seu ídolo. Então, todo mundo idolatra alguma coisa. Idolatria não é apenas se ajoelhar diante de madeira. Idolatria é erguer no coração alguma coisa tão importante que, se ela for tirada, eu perco a vontade de viver. Então, vamos começar hoje a conhecer alguns ídolos do meu coração, do seu coração. E como o tema de hoje é este: o amor é realmente tudo o que você precisa? Se você observar na literatura, por exemplo, são muitos e muitos os livros, os romances que são feitos em torno do amor. Os filmes têm, muitos deles, uma mensagem final de alguém que, por amor, avançou e fez sacrifícios e sacrifícios porque amava alguém. As novelas, acabou a novela um dia desse, o que você vê na novela é um aparente amor no final. Todo mundo se amando, todo mundo se beijando, o malvado realmente caindo na sua malvadeza, mas o resto é casamento, é amor, é beijo, é amor. Na música, na música mais ainda. Se não for o tema mais cantado, o amor é um dos temas mais presentes na música mundial. Quando se fala de amor, se comunica com qualquer pessoa. Então, o amor é uma coisa muito importante na vida do ser humano, na cultura humana, no mundo, em todas as eras. O mundo, o amor, é algo que o ser humano busca neste mundo. Quem quer morrer tendo sido mal amado a vida toda? Ninguém quer. Todo mundo quer encontrar alguém para amar e para ser amado. E ainda falando sobre Deus, a busca pelo amor, tá? Primeiro pontinho ali. Da mesma forma, ó, sabemos que algo bom se tornou um falso Deus quando ele ordena que você ceda os limites. Preste atenção. Quando é que eu sei que eu tenho um ídolo no meu coração? Quando isso, ou este, ou aquilo, faz com que eu exceda todos os limites apropriados para alimentá-lo. Um ídolo pede que você ceda os limites para alimentá-lo. O amor, por exemplo, quando você torna o amor um ídolo, pode significar que você deixa seu amante lhe explorar. Pode significar quando você idolatra o amor ou o amor de alguém, o amor vai pedir o sacrifício a ponto de muitas mulheres e meninas se deixarem ser abusadas. Ou do outro lado, alguém que quer conseguir a força, o amor de alguém, utiliza-se do abuso para conquistar o amor de um alguém. Então, tornar o amor um ídolo pode significar que você deixe seu amante explorar você, abusar de você, ou que se torna cego para as patologias desse relacionamento. Quer ver quando o amor se torna um ídolo? Quando você cega para o fato de que esse amor que você diz estar nele lhe faz mais mal do que bem. O amor se torna um ídolo quando você cega para o fato de que o alguém com quem você está só lhe faz mal, mas o amor lhe cega quando ele é um ídolo. Então faz com que você ceda os limites por amor. Aí, irmãos, e logicamente praticar toda idolatria é escravidão, você se torna escravo. E aqui no segundo ponto, a promessa do Messias, dando uma pausa aqui no que eu falei. Alguns domingos atrás, antes das férias, antes do carnaval, nós pregamos sobre Abraão aqui. E Abraão foi um homem chamado por Deus para sair da sua terra com sua família e ir para uma terra prometida que ele não conhecia. E Deus disse que daria filhos e filhos e filhos, descendência, descendência, descendência, a ponto de serem tantos que ele não poderia mais contar, seria como a areia da praia. Mas o que acontece, lá para o final lá para o meio da história, constata-se que Abraão já velhão e sua esposa muito também coroa, também sem a possibilidade de gerar filhos, algum problema hormonal, algum problema de biológico. Mas mesmo assim Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação. E tem mais, o primeiro que sair da barriga da sua mulher vai ser muito importante. Então assim, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e que esse filho seria aquele que ia gerar outros, até chegar no filho verdadeiro de Abraão, que é Jesus Cristo. Então Jesus é descendente de Abraão. Mas a história dizia que eles não poderiam, de forma alguma, ter filhos. E aí o que acontece? Abraão gera Isaac. E Deus põe Abraão à prova, ele pega Isaac e leva para sacrificar, porque Deus disse, sacrifica teu único filho. E Abraão, mas como é que eu vou ter a descendência então? Sacrifica, então ele obedeceu e quase que sacrifica Isaac. Mas Isaac não era ainda o Messias, o salvador do povo, mas já era o filho de Abraão e dali se estenderia até chegar em Jesus. Acontece que Isaac casa com Rebeca. E aí Rebeca fica grávida de gêmeos. E aí quem está na barriguinha de Rebeca? Jacó e Esaú. E aí, mais uma promessa de Deus dizendo, olha, o mais velho servirá ao mais novo. Significando assim, que o mais novo era, na barriga, o escolhido para continuar a linhagem, que viria Jesus lá na frente. Abraão, Isaac e aquele mais novo. História vai, história vem, Jacó é este menino escolhido por Deus para ser aquele que geraria lá na frente Jesus. Mas interessante, que no dia que o seu pai ia ali passar a autoridade patriarca daquela época, quando ele ia passar isso para o Esaú, Jacó, trapaceiro todo, conseguiu fazer com que, na cegueira do pai, o pai abençoasse Jacó e não Esaú, sendo assim Jacó então escolhido. Mas o que acontece com esse engano de Jacó? Esaú jura que vai matar ele. Você roubou de mim o direito de primogenitura, eu vou acabar com sua raça. Então o que é que Jacó faz? Foge, sai dali e vai como que um errante, a exemplo de Caim, lá em Gênesis capítulo 4. O fato é que a Abraão é prometido o Messias, De Abraão nasce Isaac, que não era o Messias, mas já era o filho, a descendência continuaria. Isaac, resumindo, vai gerar Jacó. E aqui Jacó é este que nos interessa para a história aqui. Mas sempre lembrando que dessa família deve vir Jesus lá na frente. E o anseio de Jacó? Põe lá para nós. Jacó vai para onde? Jacó foge para a família de sua mãe e foi acolhido pela família de sua mãe. E o tio de Jacó, chamado Labão, contratou Jacó como pastor de parte de seu rebanho. Labão disse, bem, já que você saiu, fugiu de lá, vamos fazer o seguinte, eu tenho algumas ovelhas ali, você cuida das ovelhas, e me diga o seguinte, Jacó, o que é que você quer como pagamento? Diga aí para mim. Cuide das minhas ovelhinhas, não deixe que nenhuma se perca, e você vai dizer o salário. Qual é o salário? E é aí que começa o amor de Jacó, a idolatria de Jacó, o ídolo de Jacó. O que é que Jacó diz? Eu quero sua filha como pagamento. Olha, Francisco, já pensou? Cuido das ovelhas, mas eu quero sua filha. E aí o texto de Gênesis 29 diz assim, Gênesis 29, 16 a 20, diz assim, preste minha atenção. Ora, Labão, seu tio, tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia. E o da mais nova se chamava Raquel. Lia tinha olhos meigos. Nesta versão diz assim, mas algumas versões mais antigas, ou então, não nas versões antigas, no original mesmo, o sentido que quis ser dado aqui era que os olhos de Lia eram tipo aquele, um olho no gato, outro no peixe. Sabe como é? Algum desvio de olhar ela tinha. No olhar, era meio... E também meigo, uma coisa troncha e também aquele farol baixo. Sabe aquele olho farol baixo? Eu tinha um amigo no seminário que a gente brincava farol baixo. Ele tinha um olho normal, o outro era bem fechadinho. Quando ele chegava, só o farol baixo aí. Assim, então, Lia, vamos desenhando Lia aqui, tá? Não sei se Lucas desenha pra gente aqui, Lia. Dá não, né? Dá não. Dá pra desenhar Lia aqui. Um olhinho um pouquinho não normal, farolzinho baixo. Mas Raquel, o texto diz, era bonita e atraente. Então o contraste se estabelece. Raquel bonitona, Lia. Vou nem falar para não dizer que eu sou preconceituoso com as mulheres que não são tão bonitas. De um lado, Raquel, o texto diz, atraente, e Lia, meu irmão, repelente. Então, são essas as duas filhas de Jacó. Não vou nem perguntar para Lucas quem ele escolheria para casar. Veja lá. Como Jacó gostava de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Mas Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que para qualquer outro homem que chegar aqui. Fique comigo. Agora, preste atenção nas palavras de Labão. Ó. Ele diz assim, ó, para mim é até interessante deixar ela com você, é mais interessante do que com outro homem. Mas Labão, de maneira alguma, disse assim, fechado. Ele foi brasileiro. Só, que ideia interessante, mas ele não fechou com o cara. Mas o que é que o amor faz com Jacó? Cega para o fato de que não há contrato algum e de que ele está prestes a ser enganado. Porque o amor como idolatria cega. Tudo bem. É uma ideia boa essa. E aí o texto diz, olha como o texto é interessante, no versículo 20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. O que o texto está querendo dizer? Que a fome de Jacó era tanta que ele trabalhou, e vai chegando o dia e passou rapidinho. O que ele queria era realizar, concretizar o seu amor por Raquel em alguma cabana de Jerusalém. Esse era o anseio, o desejo de Jacó. Agora prestem bem atenção, irmãos. Olhem bem para mim. Jacó tinha sido rejeitado pelos seus, pelos familiares. Olha se essa história não se identifica com muitos de nós. Mal amado na família, enganador. Vai para a casa do tio. O tio também usa do mesmo veneno com ele. O que parece aqui é que Jacó tinha uma vida vazia. Pelo menos o amor da família ele não tinha. E o que acontece quando a vida está vazia, quando há carência de amor? Ele, pelas suas próprias artimanhas, tenta preencher. Então o que a gente vai ver aqui é a tentativa desenfreada de um homem vazio tentando se preencher com o seu ídolo chamado Raquel, chamado amor, chamado sexo com ela. Então ele vai fazer de tudo. Isso aqui é a história de um homem vazio tentando se preencher com as coisas boas da vida, mas tornando-as ídolos. O que Jacó quer aqui é que o amor de Raquel, de alguma maneira, redima a sua existência. O que ele quer aqui é um romance apocalíptico. O que Jacó quer é um romance, para que esse romance devolva o bem-estar da existência. Olha para aí. Depositando no amor o bem-estar da sua existência. Depositando numa relação apocalíptica a redenção do vazio da sua alma. Depositando no amor a uma mulher a satisfação de uma vida inteira. Coisa que só a fé em Deus pode dar. Então esse é o desejo, é o anseio de Jacó. O poder do amor. E por amor se faz qualquer coisa. A gente vê um Jacó fazendo praticamente tudo para conquistar, para ter o amor de Raquel. Eu passei já com dois. Bota a fisgada aí, por favor. Próximo ponto, a fisgada. O vazio interior de Jacó, como eu disse a vocês, o tornou vulnerável à idolatria do amor romântico. Vou dizer de novo. O vazio do interior de Jacó o deixou vulnerável à idolatria do amor romântico. Então, quando se estava com o vazio, ele estava preparado. Uma pessoa vazia, uma pessoa que não deposita em Deus o sentido da sua existência, ela está pronta para fazer reinar no seu coração qualquer ou algum ídolo. O fato aqui foi o amor, mas com outras pessoas podem ser outros deuses. Há um panteão de deidades, há deuses mais do que gente. Então, o que um ídolo precisa para reinar no coração do homem e sugá-lo, o que o ídolo precisa é de um coração vazio, de uma existência sem valor. O que ele precisa é de uma pessoa sem rumo. O que ele precisa é de uma pessoa frustrada. O que o ídolo precisa é de uma pessoa mal amada na família. É a fisgada certa. O que um ídolo precisa é de alguém que deu errado na profissão e que está cabisbaixo. É disso que ele precisa, é disso que ele se alimenta. Então a fisgada em Jacó foi certa, certeira. Porque lhe faltava amor, ele fez do amor alguma coisa que pudesse lhe redimir. Mas aí, irmãos, a idolatria põe para nós a devastação da idolatria. Idolatria é pior do que tsunami. Por quê? Você deve pensar ou perguntar, por que Jacó foi tão inocente para com seu tio? Por que Jacó, nessa história toda, aceitou 7 anos pelo amor de uma mulher? Porque é a mesma coisa de um viciado, irmão. Se você pegar aqui para um viciado e disser assim, olha, eu tenho um pacotinho aqui, eu preciso que você vá correndo daqui no tipo e volte, que eu lhe dou isso aqui. Um viciado faz tudo. Se você disser, meu amigo, eu esqueci meu celular lá com a Aninha, em Piedade agora. Se você for e voltar, eu lhe dou 50 para você torrar em pó. Ele vai correndo, pega uma bicicleta, pega um cometa, vai lá, volta, eu ainda estaria pregando aqui, porque ele quer 50 reais para satisfazer o seu vício. E aí ele não quer saber de trânsito, de nada. Mesma coisa, Jacó, ele está viciado no amor de Raquel. Eu quero Raquel. De todo jeito. E aí a idolatria é como um tsunami, porque cega e você faz escolhas horríveis. Porque o vício lhe domina. E Jacó estava dominado. E aí, Jacó vê no amor de Raquel o seu salvador. Minha vida não está dando certo, meu pai não me ama, meu irmão quer me matar, cheguei na casa do meu tio, vou trabalhar 7 anos, mas no final destes, Raquel me salvará. É isso que a idolatria faz, é isso que o ídolo faz. É isso que o amor está fazendo com Jacó. Ele precisava de Raquel, de toda forma. Você já viu uma criança no supermercado? Rapaz, eu estava no Bom Preço ali no shopping um dia desse. Eu quase que cometo um ato. Era para eu estar preso agora. Mas um menininho, acho do tamanho de Renatinho, um pouquinho mais, ele já falava tudo. Assim, dialogava, argumentava. Ah, eu estava na fila, e aí daqui a pouco aquele. Ah! Um bombeiro aqui dentro, que é isso? Quando eu vi uma mulher, assim, um aspecto até indígena, assim, aquelas mulheres bem morenas, com cabelinho assim, bem jovem, e o menininho sendo arrastado no chão, assim, ela andando, todo mundo olhou assim, que é isso aí, o pessoal do Bom Preço já ficou olhando ali, né, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela botou ele assim, entre as pernas e ficou na fila. Aí a mulher fica assim, né? Aí o menino, eu quero, porque papai me dá, você não me dá. E ela nem aí, e ela lá. E o menino gritando, eu quero! Pelo que a gente entendeu, eram separados o pai da mãe, e aí aquele pai que chega fim de semana, pega o filhão, vai pro zoológico, dá de tudo, hein, Júnior Cordeiro? É pipoca, vai ver jacaré, vai ver urso, compra sandália, compra picolé, pirulito, dá de tudo. O menino chega todo mal acostumado dentro de casa, querendo dar na mãe, querendo tudo. Era isso, mais ou menos foi o que eu diagnostiquei. E aquela criança ficou o tempo todo. A mulher do Bom Preço veio, mãe, né? Fala, mãe, cuida do menino, o que é que ele quer, não sei o que. Tá... Ah, vou deixar ele aí. Ele, ah, é meu pai! Desenfreadamente, gritando uma coisa, quase que eu pego uma laranja e enfio na goela daquele menino. Disse, cala a boca, rapaz. Damira é fogada. Mas Renatinho não faz isso. Faz, Ricardo. Não, mas tanto, eu tenho certeza que não faz. Não. Nunca vi na minha vida. É digno de um documentário no Discovery Channel. Aquela criança lá. Não, foi um absurdo. E a mulher, ela chega num momento assim que ela não... Se ao menos você visse ela dizendo, meu filho, o que é isso? Patati, patatá. Não, ela ficava assim. E chega um momento que a situação está tão constrangedora que ela passa a conversar com as pessoas que estão olhando para ela, sem que a pessoa peça para conversar, né? Ela começa a falar assim, mas esse menino aqui, o pai dá tudo que ele quer. É. Ela começa a falar com os outros, olha para ele, mal criado, se é o pai que faz isso com ele, ele está chorando. Começa a falar com todo mundo, tipo, para amenizar a ira que todos estão passando. Eu já virei a cara e já disse, meu Deus, me segura aqui para eu não pegar essa criança no colo e dar de ninar. E cuidar dela pela parar. Mas enfim, uma criança assim, dizendo, eu quero, desenfreada. Era este o tom do coração de Jacó. Eu quero Raquel. Eu quero Raquel de todo jeito, porque só o amor de Raquel vai dar dignidade à minha vida, vai dar sentido à minha vida, vai me dar chão e vai me salvar da minha falta de amor. Passada. Esse era o coração de Jacó. Ele achava que no amor de Raquel seria salvo dessa existência que ele vivia. Agora, interessante. Onde é que eu estou aqui? Acontece que, eu disse a você, tinha Raquel, a linda, e tinha Lia nessa história aí. 7 anos se passam, Jacó chega diante de Labão. Labão? Labão? É Labão? Falei o nome do tio do cara aqui? É Labão? É ou não? É. Não sei por que não. Chega diante de Labão e diz: trabalhei os 7 anos. Rachel. Raquel para mim. E aí, o que acontece? Labão, o trapaceiro, olha Jacó recebendo do próprio veneno. É, vamos para a narrativa. Não, a narrativa aqui, a próxima. Mas o que acontece? Labão diz assim: não, meu filho, olha. Tá bom, vamos dar uma festa aqui. Bebida para tudo quanto é lado. E aí começou-se a festa, Jacó já bebendo daqui para ali, umas e outras. Ficou meio tonto. Chegou a hora da lua de mel. Só preparei aquela cabaninha ali para você, bem escurinha e tal, tal, tal. Vamos para lá. Aí lá vai Jacó, pega na mão da mulher e vai para lá. Aí aqui é aqui. Entrou. Dormiram, namoraram. Quando acorda, ressaca. Quando Jacó, deitado já, olha para o lado para ver a sua maravilhosa Raquel, o seu presente, a sua salvadora, a redentora do seu amor. Quando ele fita os olhos em Raquel, aí a expressão, o texto diz maravilhoso, o texto diz assim: era Lia. Nossa, esse era Lia quer dizer desgraça. Ele olha e diz: não acredito que Labão fez isso comigo. Era Lia, meu Deus, bem que senti um cheiro ruim nessa mulher. E o que acontece? Ele volta para Labão. Diz: rapaz, como é que você faz uma coisa dessa, bicho? Eu trabalhei por Raquel. Eu trabalhei por esse salário. Você vem com essa gorjeta, com esse trocado, com essas moedas. Aí Labão disse: para ter Raquel mais 7 anos. E aí, como eu disse a você, a história do viciado que vai lá em casa pegar meu celular. O que é que Jacó disse? 7? Oxi. Agora, porque o viciado não percebe o fundo do poço que ele está. O que ele quer é alimentar o desejo de um dia uma droga, uma super maconha possa fazer ele super doido e ele ficar com uma super vida, uma super noia para sempre. Esse é o desejo. O que é que Jacó diz? Pela redenção da minha vida, para dar sentido à minha existência, mais 7 anos. Eu fico com Lia, mas mais 7 anos por Raquel. E aí, mais 7 anos ele trabalha por Raquel. Gênesis 29, 31 a 35, fala de Lia como a desprezada. Lia era aquela mulher que ninguém ia querer, logicamente. Por isso que Labão empurrou logo, porque pela ordem ela deveria ser a primeira. Então vamos lá. O texto diz assim, Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, olha aqui o termo, Lia era desprezada. Então, o que Labão deu para Jacó foi o desprezo. Quando Deus viu que Lia era desprezada, o que é que Deus fez? Deu filhos a Lia. Então, pensa aqui, Jacó, Lia e Raquel. Certamente ele amava mais Raquel. E Lia era desprezada. O que é que Deus fez? Deu filhos a Lia. E todo pai quer filho, toda mãe quer filho. Deu filhos a Lia. Raquel, por outro lado, bonitona, miss, era estéril. Não podia ter filhos. E aí, Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem. E o que é que significa Rubem? Por que ela colocou o nome Rubem? Preste bem atenção nos nomes dos filhos. Porque o judeu põe nome no filho e não é nome por nome, tem um significado. Por que Lia chamou seu primeiro filho de Rubem? Por que Lia, a desprezada, fez isso? Rubem quer dizer: o Senhor viu a minha infelicidade. Filho de Lia é o presente. Essa aqui é a lembrança de que Deus realmente viu que era desprezada e infeliz. Ainda não, segura aí. Desprezada e infeliz. Aí o que é que Lia diz? Por causa de Rubem, eu quero ver se Jacó não vai me amar agora. Já que Raquel não pode ter filhos, ele vai me amar. Gera filho, e aí Lia diz: está aqui Jacó, seu filho Rubem. E diz: quero ver se ele não vai me amar. O que é que está acontecendo aqui? Lia está tentando comprar o amor de Jacó com filhos. Nossa, o que tem de mulher por aí que faz isso? O golpe da barriga, vocês já viram falar? Nossa! Tem para mais de metro, senhor. Lia disse, rapaz, eu sou a desprezada, eu vou dar um filho para um homem para ver se eu seguro ele. E aí, o texto diz, agora certamente o meu marido me amará, Lia diz, ele vai me amar. Lia engravidou de novo, porque não tinha conquistado o amor de Jacó com filhos. Aí ela engravida de novo. E deu à luz um filho, outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Pelo que o chamou Simeão. O que, que Lia também está dizendo? Tá falando? Ela está louvando o seu desprezo. Todo filho que ela tem, ela bota o nome infelicidade. Esse aqui, desprezo. Esse aqui, não presta. Ela está louvando, ela está na lama, brincando com a sua infelicidade. E celebrando o seu desprezo. E aí ela tem Simeão, tal, tal, tal. Diz agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome Levi, é o outro. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz, mais outro filho disse, desta vez louvarei ao Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vamos lá. 3 filhos. Primeiro filho, infelicidade. Jacó vai me amar, eu sou a desprezada. Jacó não a ama. Porque o amor de Jacó é um vício, é um ídolo. E ele o tinha por Raquel. Mas um outro filho, desprezo. Ah, eu vou ter o amor do meu marido agora, ele vai me amar. Nada de Jacó amar. Tem um outro filho, Levi, disse, não é possível, 3 filhos, esse homem vai me amar. Jacó não a ama. E ela diz... No último filho que ela tem, gerou Judá, ela disse assim, Deus, eu cansei de celebrar a minha miséria. Eu cansei de tentar comprar o amor do meu marido. Eu cansei de usar filhos para ter a atenção do meu homem. Agora, esse é teu, Senhor. Judá, eu louvarei ao Senhor, o filho é teu. O filho é teu. Então, parou de ter filhos. O que é que estava acontecendo? O que é que acontece aqui? Raquel, Lia, a desprezada, percebeu que não vale a pena comer o pão que o diabo amassou e celebrar essa comilança. Se eu vou celebrar o meu Deus que está me gerando filhos, ame-me ou não, meu marido, eu vou louvar ao Senhor. Eu não vou cair nessa de tentar ficar comprando, idolatrando o meu marido. Como se o amor dele fosse o que fosse me fazer mulher. Tem muita mulher que cai nessa aí. Ah, se esse homem me amar, eu vou me sentir a Gisele Bündchen. Se esse homem me amar, eu vou me sentir com sentido na vida. Era o que Lia estava querendo fazer. Aí o que é que ela diz? Eu cansei dessa história e homem nenhum vai me satisfazer. Homem nenhum vai dar sentido para a minha vida. Eu vou louvar a Deus, entregar a Deus e ao Senhor, esse filho é teu, Senhor. E aí essa história acaba por aí. Só que eu tenho algumas aplicações ainda, caminhando, para Lucas só trocar aqui e colocar a desilusão cósmica. Aguinha para respirar. Lucas disse que eu só tinha 30 minutos, já passei, né? Não tem nada não. 32 minutinhos aqui, não me comporto não. Desilusão cósmica. O que acontece, irmãos? Trazendo para nós essa história aqui. Muitos de nós estamos tentando encontrar sentido na vida, tentando preenchê-la com coisas fúteis, coisas que não são eternas. Agostinho disse no seu livro, A Confissões de Agostinho, dizendo assim, que o coração do homem é eterno e ele vai tentando colocar coisas que não são eternas. O coração do homem só vai descansar, se saciar, quando nele for posto o eterno, ou quando ele for posto no eterno. O seu coração nunca vai descansar até que ele seja colocado em Deus. Pode gerar filhos quanto quiser, você nunca vai conquistar o amor de Deus. A menos que você apenas diga, eu coloco a minha existência, que é eterna, no eterno. Eu não vou tentar preencher a minha vida com coisas que não são eternas. E aí o homem, o viciado que eu disse, que ia lá em casa pegar meu celular, o que é que ele quer todos os dias? Ir alimentando o seu vício. Porque os ídolos querem cada dia mais. Provérbios diz, fala da sanguessuga, que ela só sabe falar duas palavrinhas. Uma palavrinha, dá, dá. A sanguessuga é só sugando. Ídolos são como sanguessuga, só sugam. Ele faz você correr daqui para a piedade e voltar por 50 reais. Ele faz você se precipitar do pináculo do tempo por fama. O ídolo vai querer que você dê cada vez mais. E aí, às vezes, a gente cai nessa e vai colocando na nossa vida essas coisas. E o que acontece quando amanhece o dia? Quando você olha para o lado, é Lia. Você tenta satisfazer a vida com o que quer que seja, com o seu namorado, que você acha que vai dar sentido, é o homem da minha vida, vou me casar, vai me gerar filhos, eu vou ser a mulher mais feliz da minha vida. Quando casa, que ela olha no olho dele e diz, Lia, porque não satisfaz, casamento algum satisfaz um coração eterno. Ou então corre atrás de dinheiro, trabalha feito um louco, trabalha, vira escravo, trabalha, trabalha, enche a conta, Santander, Banco do Brasil, Banco Real, Bradesco, Unibanco, bancos que não existem mais, e vai, vai, vai, cada vez mais, mas chega um dia que ela olha para o dinheiro, quando olha, quem está ali não é uma onça, não é ninguém, ele olha, tá os olhos de Lia, e diz, é Lia, eu achei que fosse Raquel. É assim com coisas. Eu estava ouvindo hoje, inclusive, na CBN, o Obama está por aí, né? Obama está aí. Até ligou, disse que iria dar uma palavrinha aqui na igreja, disse que estava com o sermão preparado, não dava não. Ah, e estava dizendo que os Estados Unidos, os americanos, são fascinados por carro, né? E daí até o interesse dele em vir aqui conversar com a Dilma, tal, para ver se estreita mais esse lance do combustível, da cana aqui, lá eles trabalham com milho e eles querendo estreitar cada vez mais essa relação, mas o comentarista estava dizendo que o americano ele é viciado em carros, ele é viciado em gasolina, ele é viciado em consumo. Então o que é que o presidente quer fazer? A demanda dele não dá conta dele, é muito caro onde ele compra, ele quer ver se encontra maneiras de saciar o vício americano de uma maneira mais barata. E aí o repórter estava até dizendo, o comentarista dizendo, e ele está até certo. Ele não pode chegar, um viciado, você não pode chegar assim. O cara é viciado em cigarro. Até pode, mas não é o ideal. Você chega lá no médico e ele diz, olha, eu não vou arrancar teu cigarro agora, que amanhã tu vai morrer aí. O teu organismo vai pedir e tu vai morrer. Então vamos aos poucos tirando esse cigarro aqui, substituindo por isso, por aquilo outro, para que você gradativamente, seu organismo vá se acostumando sem o fumo, e aí você viva bem. É o que o comentarista estava dizendo. A nação americana vai ter que ir se acostumando cada vez mais, que não vai, se acostumando cada vez mais com cada vez menos, para ver se ele sobrevive. Mas é um vício, e vício não se acaba assim. Então Obama está para aqui, para lá, tentando buscar maneiras de saciar o vício americano. Mas nunca vai saciar. E quando ele voltar, quando ele conseguir as parcerias que ele quer nos quatro lugares do mundo, quando ele chegar que vê a população não contribuindo, ele vai ver, não vai satisfazer. O povo gosta e vai olhar, é para Lia. O nosso coração com automóveis, com coisas, com pessoas, com amor, se nós quisermos encontrar sentido para a nossa vida, nas coisas desse mundo, nos ídolos desse mundo, nós vamos chegar, se não hoje, se não amanhã, daqui a alguns anos, no fim da nossa vida, a gente vai chegar e não vai poder dizer o que Paulo disse. Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. O que a gente vai dizer é, minha vida toda foi acordar e ver que era Lia. Minha vida toda foi ressaca. Minha vida toda eu corri atrás de Raquel, mas foi Lia, foi insatisfação. Ídolos são assim. Jacó foi assim. Então, a desilusão que experimenta aquele que alimenta o seu ídolo é cósmica. O cosmos não pode preencher um coração vazio. Só Jesus, só Deus que é eterno, só Jesus consegue preencher o infinito do ser do homem. Só Jesus consegue dar sentido. E quando você acorda, é dia perfeito, é melhor. Cada dia vai brilhando cada vez mais. Só com Jesus é assim. Idolatria feminina e masculina. que as mulheres querem. É, falando do sexo, por exemplo, essa série de mensagens basicamente trabalha sexo, poder e dinheiro, que é o tripé, são os ídolos mais fortes da nossa cultura. O que as mulheres querem através do sexo? O que os homens querem através do sexo? Existe até uma expressão que o comentarista aqui põe, que Jacó, por exemplo, como eu disse, ele estava à procura de um sexo apocalíptico. Lia, a tradicionalista, está tendo filhos e tentando encontrar sua identidade no papel de esposa. Mas tanto Jacó... Por que ficou assim meu microfone? Ficou ruim. Mexeram aí, foi eu? Ficou ruim meu microfone aí. Tanto Jacó queria um sexo apocalíptico, como Lia querendo comprar amor, gerando filhos, os dois acabam frustrados. O que acontece? E isso aqui é bem, bem interessante a gente ver. Talvez a gente nunca tenha ouvido em púlpitos. Mas o que acontece é que geralmente o homem, isso é pesquisa e tudo mais, o que ele faz com o sexo? Ele vê na quantidade de mulheres que ele consegue pegar, a expressão hoje é essa, né? Na quantidade de mulheres que ele consegue, ele vê o troféu e ele vê o grau de masculinidade dele. Então o homem sai por aí, o papo é esse, o papo é reto aqui, hein? O homem sai por aí, o que é que ele quer? Quer pegar o número maior de mulheres. Por quê? Para o homem o sexo é apocalíptico. Ele quer cada vez mais se relacionar para ser mais homem. Na cabeça dele. Então, há uma idolatria do sexo como sendo aquilo que vai trazer sentido para o homem. Talvez o maior ídolo do homem seja a sexualidade, o sexo. Já as mulheres usam, como Lia, o sexo para encontrar o amor, encontrar a intimidade. Ainda que existam as brunas surfistinhas por aí, que se faz valer do sexo para outros objetivos, mas via de regra, homem conta vantagem, quer colocar o troféu, e as mulheres querem, através do amor, do sexo, encontrar intimidade, ligação com os homens. Acaba que as mulheres se perdem porque para cada homem que ela se dá, é um pedaço dela que ela deixa. E cada vez mais na quantidade de homens que ela se deixa, ela vai se incompletando na sua existência. A chegar no momento em que ela vai ser cada vez menos ela, vai ser ela diminuída e o que era ela está dentro dos outros por aí que ela se relacionou. Porque a cada homem com quem ela se relaciona, ela deixa dela. É papel da mulher o dar-se. É o papel da mulher se dadivar para o outro. Então, a mulher vê no sexo uma maneira de se dar para o homem, de ter ligação, de ter intimidade. E é o que Lia fez aqui, se dava no sexo para Jacó, para conquistar o amor de Jacó. E as mulheres hoje, o que elas fazem é isso. Elas querem se relacionar para encontrar intimidade com aquele que esteve com ela. Se bem que o negócio tá mudando aí, e o sexo está tão vulgar que parece que é por você e acabou. Mas via de regra é isso. Enquanto que os homens acham que a sua masculinidade está no número de mulheres que ele namorou. E a mulher só se sente mulher se ela não for uma Lia, se ela for Raquel, desejada pelos homens. Aí ela põe aquele shortinho, ela põe aquela blusinha, aí ela sai porque ela quer ser vista, quer ser notada, quer ser desejada. Ela quer ser objeto de valor. Ela quer ser o desejo, o sonho dos homens que a viram passar na rua. Então a mulher vai buscando na vista dos homens o seu sentido. Se ninguém der piscina, eu sou Lia. Mas se todo mundo olhar, ainda que eu vire a cara, eu sei que eu sou a Raquel, desejada de todos os homens. É isso que elas querem. Encontrar redenção para sua existência nos psíos dos homens famintos, querendo só ela para colocar de troféu na sua prateleira dentro de casa. Então, o que acontece? Juntam-se as duas coisas e constrói-se uma cultura da sexualidade idolátrica, de satisfação pela satisfação, de utilização do sexo para a obtenção de valor e de sentido na existência. O sexo não é aquilo que Deus quis que fosse para estes. Está cada dia mais, sendo cada vez menos do que foi. Mas nessa história toda, queridos, Jacó, Raquel, os filhinhos, Labão. O único personagem que parece ter algum progresso espiritual, quem é? Lia. É a única nessa história que parece que teve algum progresso espiritual, parece que cresceu espiritualmente. Jacó, viciado em amor, em Raquel. Lia, se você observou, é a única pessoa nessa história triste que faz um progresso, que tem um filho e diz, eu vou conquistar o amor, que tem outro e diz, eu vou conquistar, que tem um terceiro e diz, eu vou conquistar, e daqui a pouco ela percebe que nada nessa vida vai completar o seu coração. Ela diz, só quem pode me amar de verdade é o Senhor, então agora o filho que eu tiver é dele. Quando o tem, diz, esse filho é teu. É a única pessoa nessa história que percebe o que é que vai satisfazer o coração humano. É a única pessoa que percebe que homem nenhum, Jacó nenhum, vai poder satisfazê-la. Ela sempre será Lia. Quem gosta de Lias é Deus. Homem nenhum gosta de mulher feia. É a, talvez a visão aqui de Lia. Então ela diz, meu amigo, eu vou ficar aqui. Eu vou me entregar àquele que não olha aparência nenhuma e que me valoriza por aquilo que eu sou internamente. E aí se entrega a Deus e o seu filho a Deus e ela progride espiritualmente. Então, irmãos, só Deus vai ser capaz de preencher a sua vida. Foi o que Lia percebeu, é o que a gente deve perceber. O que é que Lia está dizendo? O meu ídolo, eu entrego nas mãos de Deus. Aquilo que eu usava para me satisfazer, eu entrego agora nas mãos de Deus. Eu entrego a ti. O verdadeiro noivo. Estou acabando. É interessante, não devemos apenas olhar para o que Deus fez em Lia. Devemos olhar também para o que Deus fez por meio de Lia. Lia deve ter sentido que havia algo de especial nesse último filho. Ela deve ter tido a intuição de que Deus fizera algo por ela. E de fato fizera. E certamente o autor de Gênesis sabia disso. O filho de Lia, como é o nome do último filho de Lia? Judá. Sabe aquela coisa que mulher sente? Espiritualmente também ela sentiu que aquele filho tinha alguma coisa especial. A promessa, eu disse lá no começo do sermão, a promessa foi feita a Abraão, tá? Abraão, Isaac, Jacó e patati patatá para chegar a Jesus. Quem dos filhos de Lia seria aquele escolhido para continuar a linhagem, para chegar no Salvador dos céus e da terra e da humanidade? No caso aqui, Lia percebeu e disse, é Judá. Em Gênesis 49, nos é dito que é por meio de Judá que o verdadeiro rei, Jesus, o Messias, virá um dia. Não é por Rubem, não é por Levi, é por Judá. Deus veio à garota, à mulher que ninguém queria. Deus amou a que ninguém queria amar. Deus amou com todo amor a mal amada e fez dela a mãe ancestral de Jesus. Já pensou? Deus pegou a desprezada e disse, vai ser você a mãe de Jesus. Avó, tataravó, tataravó. Mas vai ser você, não vai ser Raquel. Vai ser a desprezada, vai ser a mal amada. Dizendo assim, que Jesus, que Deus, ama os desprezados. Deus ama as Lias. Deus ama as mal amadas. A salvação veio ao mundo não pela beleza de Raquel. A salvação veio ao mundo pela desprezada e mal amada Lia. Esse é o retrato do Evangelho. O Senhor viu que Lia não era amada e Ele a amou. O Senhor viu que Lia não era amada e Ele a amou. O que Jesus estava querendo dizer? O que é que Deus estava querendo dizer? Olhem bem para mim. Deus estava querendo dizer, Lia, gente, eu sou o verdadeiro noivo. Eu sou o verdadeiro Jacó. Eu sou o marido das 100 maridos. Eu sou o amante, o amável, o amante das mal amadas. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o sentido para quem não tem sentido. Eu sou o único Deus que, ao invés de sugar, dou para você. E por fim, o homem que ninguém queria. Quando nós olhamos as páginas do Novo Testamento, sem dizer as páginas do Velho, Pia leu um texto aqui interessantíssimo, Gênesis ou Isaías 53, que é uma profecia sobre Jesus, dizendo que Jesus, Isaías dizendo há centenas de anos atrás, dizendo que ele não tinha formosura alguma. Jesus se identifica mais com Lia do que com Raquel. Não tinha formosura alguma. Era desprezado pelos seus. Quando você olha no Novo Testamento, você vê Jesus sendo desprezado, você vê Jesus como um homem que ninguém queria, a não ser os desprezados. Jesus é aquele que é, pelos judeus, rejeitado. Jesus é aquele, é o sábio, que é, pela sabedoria farisaica daqueles tempos, tido como insano. Jesus era o Deus que os maiorais daquela época rejeitavam. Jesus é o homem que ninguém queria. Mas os desprezados, as lias, os cegos, os coxos, os famintos, os sedentos, os quebrados, os vazios, estes sim eram como imã. Iam a Jesus e encontravam nele satisfação da sua vida. Nada pôde satisfazer aquela população toda que chegou a Jesus, a não ser ele mesmo. Quando Deus quis dar à humanidade alguma coisa que pudesse saciar o desejo do seu coração eterno, o que foi que Deus deu? Ele mesmo em Jesus. Porque Deus sabe mais do que ninguém que o seu coração não vai descansar, a menos que ele mesmo seja o amor que você precisa. Porque, irmãos, não é do amor que a gente precisa, como a gente fez a pergunta. O que a gente precisa é de Deus, o noivo verdadeiro, o amor verdadeiro, o homem que ninguém queria, o desprezado na cruz, o maldito no madeiro. Foi através do desprezo de Jesus que nós fomos salvos. Foi através da cruz de Jesus que nós fomos redimidos. Foi através do sangue de Jesus que nós fomos lavados. Foi através dos bufetes que ele levou na cara que nós fomos limpos nele e aceitos nele. Foi por causa da sua nudez exposta que nós somos hoje, temos hoje o seu Espírito Santo dentro de nós. Foi por causa do desprezo de Jesus que nós fomos salvos. Então é assim. O Evangelho diz, se na nossa existência nós quisermos preencher a nossa vida com ídolos e ídolos e ídolos, todos os dias, quando você acordar, você olhar para o lado e vai ver Elia. Você olhar para o seu trabalho e achar que seu trabalho vai fazer de você alguém com sentido na vida, quando você acordar na segunda-feira, você vai ver que não é. Você vai olhar para o seu trabalho e vai ver Elia. Se você acha que o seu marido vai lhe dar todo o amor que você precisa, e aí coloca no marido um peso terrível, ele vai ser aquele que vai me satisfazer completamente, todos os dias quando você acordar, que cheirar o bafo dele, você vai ver Elia. O homem não é capaz de satisfazer amor nenhum de mulher. E mulheres, olhem e ouçam-me. Homem nenhum será capaz de satisfazer o amor que vocês precisam ter. Homem nenhum nessa terra, sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ser Lia. Mas se você se colocar como uma noiva de Jesus, o que é que Jesus faz? Ele vai suplantar o amor caído, o amor faltante do homem com quem você casou. É assim na vida toda. Guardem isso no seu coração para sempre. E é assim. Não é do amor que a gente precisa. Que a gente precisa do nosso Deus, o Senhor Jesus, o desprezado. Que vocês, quando acordarem amanhã, ao abrir os olhos, não possam olhar para o seu trabalho como Lia, para a sua escola como Lia, para a sua família como Lia. Mas que você possa olhar para Deus e dizer, quem me satisfaz é Deus. Tem nessa vida só um instrumento, mas quem me satisfaz é Deus. Que seja assim, que você abra o seu coração e receba Jesus, o desprezado, Jesus, o maldito, o sujo e imundo, segundo Levíticos. Que você receba o sujo e imundo para limpar a sua alma. Eu desafio você a fazer isso. Feche seus olhos, abra o seu coração agora e vamos orar neste sentido. Primeiro, expondo o nosso coração, dilatando o nosso coração, destronando os nossos ídolos e dizendo: Deus, o meu ídolo é esse, esse, esse. São coisas boas, mas eu dei a elas importância a mais do que deveriam. Então, Senhor, destrona estes ídolos do meu coração, porque eles não me satisfazem, eles querem mais, eles fazem com que eu estoure meu cartão de crédito, eles fazem com que eu, mesmo antes de casar, me entregue para o meu namorado sexualmente, porque vai ser ele que vai me dar sentido. Ele faz com que eu deposite no meu filho alguma coisa que ele não pode ser e não deverá ser. Eu quero que meu filho seja uma cópia minha e não deve ser assim. O meu filho não vai ser aquele que com sua carreira vai redimir a família. Então, Deus, nos ensina a colocarmos os nossos ídolos diante de Ti, tirar do trono do nosso coração, para que lá viva só o Senhor que satisfaz, Jesus com seu sangue que limpa, o sacrifício de Jesus que nos salva. Dá com que seja assim, Senhor, para todos nós, para todos nós. Os corações aqui tenham sido dilatados, que os ídolos comecem a aparecer e que a necessidade do Deus eterno também fique evidente. Os ídolos vão prometendo sexo, os ídolos prometem poder, os ídolos prometem influência, os ídolos prometem dinheiro, mas não é disso que nós precisamos, Senhor. Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos ser saciados pela água viva, precisamos ser saciados pelo pão da vida. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nenhum desses deuses criou o céu e os céus dos céus. Nenhum desses deuses tem glória suficiente para ser Deus para mim. Só o Senhor é Deus. Abra o seu coração, irmão. Ore, se derrame diante de Deus, se derrame diante da cruz, se aproprie do poder da ressurreição de Jesus. Entenda, se você é desprezado, Deus lhe ama. Se você é mal amado, se sente mal amada, Deus lhe ama. Se você é rejeitado, foi rejeitado pela sua família, Deus lhe ama.